Hotel, Charlie Papa Juliette. Prossiga, Juliette. Já visual Capista, autoriza uma base pela direita da 7. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette, para a coordenação da base pela direita da 17. Chame agora a torre em 118.95. Bom dia. Só confirmando a frequência, 118? 118.95. 118.95. Obrigado, gente. Até a próxima. Próximo. Papa Romeo, Charlie Fox, Juliette. Charlie Fox, Juliette. Vento 200 graus com 09 nós, ajuste no 020, prossegue para pouso em qual cabeceiro, Charlie Fox Juliette? Você viu uma base pela direita da 97. Afirmativo, autoridade no final, Charlie Fox Juliette. Final. Solo Salvador, eu tá Mike, é com o Charlie na ponte meia dúzia do Pátio Uno. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado pela Embraer. Gente, o Mike Clay Charlie, ciente do acionamento, reporte o término. Ok, reportaremos, muito obrigado. Base para final da 17, o Charlie Fox Trot Juliette. Charlie Fox Juliette, livre pouso Pito 17, vento no 60 graus, 08 nós. Livre pouso, Charlie Fox Trot Juliette. Vento autorizado posto, Charlie Fox Juliette, 17. Charlie Fox, Juliette, solo aos 1-4, tem livre backtrack, reporte pista livre. Voltaremos livre na pista. Delta Mike Echo 3 Charlie, informo termos do dia que botou em marcha mesmo. Muito obrigado e um bom dia. Sim, bom dia.